No sobe e desce da quebrada, do mando a estrela d'alva. Os comédia treme quando tromba com os opala. Na madrugada do feirinho ao d'alva 4, sou mano de proceder, tá ligado, vão entender. O clima é cabuloso, o importante é viver. Paz pra nossa área, respeito minha quebrada. Vagabundo de placa, nós é frevo na alta. Pros loucos aí da vila, paz e união. Setor leste tem sua cara, um brinde pros ladrão. São Caetano firma forte, filhos do gueto até a morte. Colando mais embaixo, tô chegando no fumal. Quebrada de responsa, onde comédia passa mal. No centro da cidade, os boizinhos se divertem. Tanta patifaria, tô saindo aí moleque. Volto pra minha quebrada, lá no 2 tem futebol. Os moleque já se liga quando avista os farol. A brisa tá na área, ei, dor de circuito não. É 2 palitos pra embaçar, tira onda com ladrão. Demorou que o caneco tá na mão. Cola aí é Lusiânia, só maluco, sangue bom. De quebrada, de quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, de quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, de quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. Os confete tem atitude, nem treme pra polícia. Oitão na 557 na avenida. Corre que vem os homens, o pivete logo some. Atitude é pra quem tem, não quem quer, sujeito homem. Pra viver na vida louca, coragem tem de sobra, ligado nas consequências que o sistema oferece. Aqui é periferia e pro pivete é só um teste. O crime vem de bandeja, mas trazendo incerteza. Muita droga, muita arma, pode se servir na mesa, louco. O crime é foda quando tira pra cobrar. Cada um se põe aí em seu lugar. Tô aqui, Lusiânia, minha vida, falo sério. De quebrada em quebrada, sempre fui pelo certo. Valeu o respeito e a consideração. Salve, salve, feirinha, um brinde pros ladrão. Aí pivete, vou dizer, o futuro é a escola. O crime é sem glória, não faça parte dessa história. Cada qual com sua missão, não viver na ilusão. Inveja é pra comédia, leve traz é pra cuzão. Deixa quieto, ó, viver a liberdade a cada dia. Salve, tô no sul, um brinde à periferia. De quebrada, de quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, de quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, de quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. Tomei vários parceiros, aí Zezinho, mó respeito. Acho que tem uns 4 anos, molequinho daquele jeito. Eu sei como é, embaçado eu tô ligado. Tem que confiar em Deus, sempre estará do nosso lado. Na principal do Jardim Caos, vagabundo curte a night. 1, 2, 3 de lá pra cá, só Skol e Beery Night. Na rua, quem manda é nós, os comédia passa mal. Se trombar com GTI, com certeza tá normal. Lusiana é nossa cara, salve Parque Alvorada. No mando eu tô em casa, demorou, não dá nada. Firmeza é nós aí, no rolê de quebrada. Salve periferia, um brinde à molecada. Vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, de quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. De quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. Quebrada, quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha. Quebrada, quebrada. Salve a rapa, vaca, vaca, não dá falha.